Caro! E aí, Caio? E aí, Guga, como é que você tá? Tudo bem, cara, e você? Eu tô ótimo. Como você tá curtindo essas férias do GugaCast? É, eu tô trabalhando pra caramba no... Não pode falar isso, cara, é surpresa. Ah, é verdade. Blipa essa porra. É, ok, desculpa. Caio, todos os programas que a gente faz aqui no período de férias, a gente fica aqui falando um pro outro o que vai acontecer, mas, na verdade, a gente já sabe o que vai acontecer. Sim. A gente fala isso para que a gente comunique para os nossos ouvintes. Exatamente. Hoje isso vai ser diferente, porque eu não sei o que vai acontecer. Então você vai realmente comunicar para mim aqui, durante essa gravação, o que, que vai entrar nesse programa de hoje. Então, hoje nós temos mais uma querida, belíssima, maravilhosa antologia. Afinal de contas, relembrar é viver. E hoje eu separei três trechos que eu gosto bastante. Um do episódio de acampamento. Uhum. Né, que você e o Cláudio, vocês contaram a vez que vocês foram acampar. essa história é muito boa. E eu peguei um trecho muito bacana ali do meio e tal, vocês dormindo numa poça de água e tudo mais, se abraçando, morrendo de frio. A juventude, cara, ela é maravilhosa. E isso é interessante, assim, porque tem alguns pontos que eu nem lembrava que já tinham acontecido. E aí, quando eu vou ouvir, eu falo, caraca, esse momento é muito legal. E aí, eu me sinto consumindo eles de novo pela primeira vez. Então, eu entendo cada vez mais pra que serve a antologia, né? Aham. Uhum. E um ponto que eu gosto muito é quando... Isso é engraçado, porque, tipo, não é nem história. Uhum. É no início de um programa que vocês gravaram com o pessoal do Bola Presa. Uhum. Vocês discutiram sobre todo o conceito de força nominal. É. Esse é um conceito muito importante nesse momento, porque esse ano vai ser a estreia do Mo Bamba na NBA. O nome do cara é Mo Bamba. Primeiro nome Mo, segundo nome Bamba. Caraca, é muito bom. Esse tá fadado ao sucesso. É muita força nominal numa pessoa só. Muito demais, meu Deus. Só será melhor se ele for pivô. Ele é pivô. Ele é o pivô com a maior envergadura da história da NBA. Nossa senhora, esse cara vai ser MVP pelos próximos 10 anos. Então vocês discutiram sobre força nominal. Uhum. E também nós temos o quadro, né, que foi um jogo do episódio do Léo contando a história dele de missionário. Mas eu gostei muito do jogo que vocês fizeram com ele imitando, fazendo Gil Gomes youtuber, fazendo Clodovil youtuber. Foi muito bom também. Então já vou recomendar aqui que você ouça o restante desse programa em casa, não operando máquinas pesadas, não atravessando a rua, porque isso pode te matar. Uhum. Porque, cara, eu não consigo... Quando a gente tá fazendo essas coisas com o Léo e ele fica imitando os caras, eu não consigo parar de rir. Ele é muito bom. O Léo tem o poder de me matar, se ele quiser. É só ele vir e ficar fazendo isso e eu vou morrer de rir. Eu vou começar a ficar com dor de barriga e falar, não, para, pelo amor de Deus, para. E aí, até que finalmente eu vou colapsar e morrer. Fica aí, anotem todos os inimigos do Guga nesse momento. Dependendo do dinheiro que vocês oferecerem pro Léo. Eu acho que talvez não fosse nenhum crime, né? Porque é um crime perfeito, verdade. Exatamente. O Léo te chama pra uma cerveja assim, desinteressada. Ah, não, vou beber uma cervejinha aqui. Deixa eu te contar o que eu tô fazendo nas minhas férias. O que você tá fazendo? Quer dizer, não é, são férias do GugaCast, né? Significa que eu tô me dedicando a outras coisas, assim como você tá trabalhando aí nesse projeto secreto aí que você falou e vai blipar. Uhum. Cara, eu gravei o Não Ovo. Olha lá! Que eu acho que vai entrar essa semana, talvez na semana que vem. Então já fica ligado aí, fica ligado na timeline do Não Ovo, que a gente falou sobre morar fora, foi muito engraçado. Muito bom. Outra coisa que eu tô fazendo pra caramba é usar o PicPay, cara. Nunca foi tão legal ter o PicPay na minha vida. É verdade. Hoje mesmo eu fui no cartório, porque quando você mora fora no Brasil um tempo e você vem pra cá, uma das coisas que você faz é ir no cartório, porque a vida é assim. E eu fui no cartório hoje, e aí chega lá, cartório, sabe como é? Não aceita cartões de crédito, que era só o que eu tinha comigo no momento. Eu tava com um amigo, e esse meu amigo falou assim, não, eu pago aqui, e eu transferi pra ele. Eu transferi pra ele antecipado no PicPay. Olha lá. Eu peguei e falei assim, não, antes de você me pagar, já tá na sua conta do PicPay. E cara, é muito rápido, porque a gente tava do lado, né? E aí... Uhum. Tá aí, já tá na sua conta. Não sou eu que tô te devendo, é você que tá me devendo e você vai me pagar ali no cartório, entendeu? Exatamente. E, porra, tem salvado vidas, cara. O PicPay salva vidas. O PicPay não é o canivete suíço dos meios de pagamento, ele é o salva-vidas do meio de pagamento. E, cara, direto, a gente foi lá... Sabe onde eu fui também? Lá no Seven Kings, a hamburgueria do Cozinha de Jack. Ah, eu tô querendo tanto, cara. Só preciso de alguém que tenha coragem de descer a serra comigo. Vou te falar que vale a viagem. Vale o bate-volta na praia. Eu comi o Camemburger, que é ou também conhecido como o Rei Carlos Magno. E, cara, é incrível. É maravilhoso. Vale 100% a viagem. E, de novo, eu paguei a conta toda e a galera depois veio e me pagou pelo PicPay. Muito bom, muito bom. Perfeito, perfeito uso, né? Esse mês, cara, eu paguei pelos seus serviços pelo PicPay. Não sei se você reparou. Sim, eu percebi e já tá na minha conta. Pois é, cara. Eu ainda ganhei um cashback. Então, assim, os serviços de edição do Google Cash desse mês custaram um pouco mais barato. Filha da puta. Não é demais? Só tá esperando um tempo lá. Ah, hoje você tem 20% de cashback. Puta, é hoje mesmo. Pois é, foi exatamente o que eu fiz. E cara, e a gente tá falando tudo isso porque se você não aguenta essas férias, tem um lugar onde as férias não existem. E esse lugar, como você já sabe, é o grupo secreto do Google Cash, onde tem conteúdo exclusivo todos os dias. Todos os dias. Úteis. E o que tá rolando lá, cara? Porque eu também não sei. Então, é engraçado, porque de tempos em tempos, né, a gente fala bastante de futebol, aí eu gravei uns extras com o Rafael falando sobre outras coisas. A gente gravou um extra muito, muito bom, por incrível que pareça, sobre Fala Mansa. Ah, eu vi, esse foi demais. Esse eu vi e foi demais. E é verdade, o Fala Mansa achou o hack de como ser uma banda clássica para todos os tempos, fazendo música de festa junina. Exatamente. Para todo o resto da eternidade brasileira, Fala Mansa estará inserido na nossa cultura. E tem toda a teoria do Rafael lá a respeito disso, cara. É brilhante mesmo. Exatamente. É brilhante que o Rafael pegou essa sacada do Fala Mansa. É igual quando eu peguei essa sacada do Jota Quest. Sim. E hoje saiu um extra seu do Rafa aqui, né, em Brasília mesmo, falando sobre o Pelé e tudo mais, e tipo, que o Pelé não devia ter se aposentado e tudo mais. E o resto dessa semana nós temos também algumas outras coisas que eu gravei junto com o Rafa, que já estão preparadinhas aqui pra entrar. É isso então? Então vamos ouvir esses conteúdos incríveis e maravilhosos da antologia do Google Cash? Bora lá! E semana que vem a gente volta a se falar? Perfeito! Vamos ver se a gente se encontra essa semana ainda, antes de eu voltar. Ué, só você me avisar que dia que você quer sair. Tá combinado. Fechou! Valeu! Até mais! Adeus! Você sabe que aqui a gente sempre começa o programa tipo, com um jogo, entendeu? Pra quebrar o gelo, sim, sabe? Pra relaxar assim e tal. Então eu tava pensando em fazer com você, se você topar, lógico, o jogo. Você falou que você sabe imitar gente velha. Como seriam esses caras se eles tivessem um canal no YouTube? Cara, logo eu que sou do podcast, emular youtuber, cara. É, cara, tipo, imagina assim, o Gil Gomes, canal do YouTube. E de repente, e de manhã a pessoa acorda de manhã e abre o jornal, a internet, a homepage do UOL. E na homepage do UOL tem uma notícia. Uma notícia de que aquele jogo da Microsoft, aquele jogo do dragão, aquele jogo tão esperado, que fez uma expectativa da E3, de repente o jogo foi cancelado! O jogo foi cancelado! E começa aquilo que é o que mais acontece na internet, que é o mimimi, pra cá, é o mimimi pra lá reclamando, a Microsoft vai acabar, as ações vão cair, o Bill Gates vai dar um tiro na cabeça, não! É apenas o jogo que foi cancelado. Só isso. O jogo foi cancelado. Não é nada comparado com o pai de família que chega em casa de repente e procura a esposa e não encontra. A esposa que deveria estar esperando por ele, que ele trabalhou a noite inteira de vigia noturno, chega em casa, não encontra a esposa. Encontra uma carta em cima da mesa e ele vai para casa do vizinho, encontra a pessoa na cama do vizinho, ela estava fria, ela estava morta. Não é nada disso, é apenas um jogo que foi cancelado. Essa geração não sabe o que é criminalidade, o que é uma pessoa ter o frio na barriga de encontrar o crime. Por isso, Gil Gomes lhes diz: bom dia. Ele tem que pedir pra... Não, ele tem que assinar o canal. Gil Gomes lhe diz, dá joinha. Gil Gomes lhe diz, como que seria? Porrada neles! Sei lá o nome do canal que teria, seria. O canal tem que ser esse, Gil Gomes lhes diz, que é a assinatura dele, né? Porra, Gil Gomes isso, lhes diz. Porra, foi muito bom, cara. Ah, Gil Gomes, youtuber. Caralho, cara, a gente tinha que produzir isso. Seria ótimo, né? Cada dia um canal caótico, cada dia com um cara das antigas apresentando. Assim, seria muito bom. Agora, olha só, e se fosse o Clodovil, que tem um canal de gameplay? Olha, vamos começar, meu amor, agora apresentando aquela coisa, não é você que acompanha o meu canal de jogos. Hoje a gente vai jogar o quê? Um Minecraftzinho básico, daquele menino quadradinho. A gente fez aquela coisa do planeta, fizemos todo mundo, todo um foguete, uma coisa maravilhosa. E aí nós vamos fazer hoje a decoração, na verdade, nós vamos vestir a roupinha dele. Vamos vestir a roupinha dele, aquela roupinha básica. Ele vai ser... vamos colocar nele o chapéuzinho, a echarpe, porque não, afinal de contas, a echarpe nunca sai da moda, não é? A echarpe é uma coisa maravilhosa, uma coisa assim tão, tão linda que você bota em volta do pescoço, aquela echarpe. E vamos vestir também ele de prêt-à-porter, todo trabalhado nas polainas. E vamos também colocar o cassim, por que não? De pelica, de corinho de pelica. E vamos colocar também aquele chapéuzinho dele, aquele chapéuzinho coladinho assim pro lado, assim, tipo do Bruno Mars, aquele maravilhoso que canta aquelas músicas segurando o anel. Eu adoro ele, que pessoa maravilhosa. Então é isso, hoje nós vestimos o nosso personagemzinho, todo quadradinho, todo bonitinho. Amanhã a gente volta, a gente vai jogar o quê? Vamos jogar o GTA do amor, pra você saber o que vai acontecer com aquele negão lindo, espadaúdo, que sobe na moto, ai, perigosa. Caramba, Léo. Caralho, cara, foi muito bom. Agora, pra terminar, Léo, o canal, então... Oi. Só que assim, teria que ser um vlog, mas tem que ser aquele esquema de vlog. Todo vlog, antes de começar, você pede pra assinar o canal, pede pra dar joinha no começo do vídeo, né? Pra se o cara abandonar, já deu joinha. Pede pra seguir no Snap, pede pra... E aí depois de fazer tudo isso, aí fala, e aí eu fui fazer compras, hoje, ontem não teve vídeo, porque a gente teve aqui no hospital. Aí tem essas coisas. Beleza, tá, vai lá. Mas antes de começar, eu quero que você aperta o botão aqui embaixo, viu? E você se inscreve logo. Se inscreve logo nesta merda, porque eu não sei se amanhã eu vou continuar fazendo isso aqui não, tá entendendo, não? E aí você também segue lá o arroba da Tenão no Twitter e também tem a minha fanpage no Facebook, que é uma merda, aquela merda que come a bateria do smartphone, facebook.com/datenãoarrebenta, e você acompanha aqui também, porque olha, se você não ajudar o canal a crescer, eu não sei o que eu vou fazer, é que eu vou acabar com essa vida de internet, tá entendendo, velho? Me ajuda aí, ó! É brincadeira! Me ajuda a crescer aqui o canal! Começa logo aí, taca a vinheta aí pra começar! Mas essa barbaridade aí! É de manhã a pessoa acorda aí, viu? Bota as imagens aqui pra mim aqui! Bota aqui pra mim a imagem aqui, você acorda de manhã com uma calma. Tranquilo, então você dormiu aquela noite de sono, tranquilo, teve aqueles sonhos eróticos com aquela pessoa que você queria dar uma catracada, né? E você acorda ali com aquele negócio ali, feliz, e aí a pessoa fala assim, você vai comprar pão da padaria, vai tomar uma média, com pão com manteiga, entendeu? E aí a pessoa vira pra você e fala assim, ó, Datenão, acho que você tá muito nervoso, você tem que acalmar um pouco aí, porque senão você vai ter problema de pressão. Que pressão o quê, pô? Eu acordei agora! Mas é brincadeira, você vem falar que eu tô nervoso? Com base em quem que você vem dizer que eu tô nervoso, pô? Eu nervoso? Eu sou um puta cara calmo? Mas é brincadeira, viu? Por isso que eu vou acabar... Eu vou acabar com esse canal, porque todo mundo fica mandando comentário aí, esse bando de desocupado, tá entendendo? Ajuda aí, velho, first, pau no cu do first, brincadeira isso aqui, Datena, você tá muito gordo, Datena, você agora tá com barba, Datena, ninguém paga minhas contas, pô! Tá parecendo o Neto? Tá parecendo aquele chato do Milton Neves que enchendo o meu saco, pô? Vai te catar, acabar logo com essa bobagem aqui, pô. É maneiro, porque esse é o canal do YouTube que ia durar um dia, né? Não ia durar, ia ter 2 inscritos e acabou. Assim. O que eu gostei mais foi o pau no cu do First. É por aí, cara. Caramba, Léo, foi muito bom, cara. Parabéns. Então, aplausos. Põe aplauso dobrado aí, cara. Foi obrigado, a melhor introdução da história desse podcast, cara. Muito grato.